Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu coloquei ali no Facebook um brevíssimo post que dá um resumo do tema da nossa aula. E ali eu digo mais ou menos o seguinte, que toda a ideia da cultura moderna ela é baseada num contrassenso, num absurdo. E esse absurdo é o seguinte, primeiro que o valor mais celebrado da modernidade é justamente a liberdade da consciência individual. Isso é mais ou menos universal em todas as democracias modernas, não só na política, mas também na cultura, tá certo? E as ideologias antagônicas, comunismo, fascismo, etc., se caracterizam justamente pelo contrário. Porém, ao mesmo tempo, existe a ideia de que essa cultura moderna é superior a todas, não só as anteriores, tá certo? Mas que ela já antecipa os valores da mais alta cultura possível no futuro, de modo que aquilo que se espera que a ciência venha a descobrir no futuro já é creditado entre os méritos da ciência presente. Note que quando começa a ciência moderna, por volta do século XV, XVI, a ideia é exatamente o contrário. Vemos ali os pioneiros da ciência moderna, como John Dee, por exemplo, certamente o maior de todos, né? Você tem uma série de gênios ali entre John Dee e Isaac Newton, que são praticamente os criadores da ciência moderna. A ideia deles não era ir para o futuro, mas ao contrário, reconquistar um saber que tinha sido perdido num passado remotíssimo. Uma espécie de saber angélico que teria sido revelado aos nossos antepassados. Essa ideia percorre toda a cultura desses dois séculos, e especialmente a do John Dee. John Dee, com o auxílio de um médium, o vidente amigo dele, disse que se comunicava com anjos e que recebia deles mensagens no que teria sido a linguagem primitiva da humanidade, a linguagem do Éden, né? E ele, com base nisso, ele fez muitas previsões e, de fato, fez muitas descobertas científicas. E ele acreditava, antecipando um pouco Galileu, ele acreditava que os anjos poderiam comunicar este saber oculto aos homens através de uma linguagem puramente matemática. Quer dizer, a matemática seria a linguagem de Deus, nesse caso, ou a linguagem dos anjos, pelo menos. No curso dos séculos, à medida que a cultura moderna vai se afirmando, surge, ao contrário, a ideia da ciência futura, quer dizer, a ciência deve alcançar um patamar de perfeição que nos dará a explicação total do cosmos, né? Ora, todo mundo sabe que esse patamar não foi alcançado, provavelmente não será jamais. Porém, a cultura presente, como ela já representa o valor dessa ciência futura, ela já se apresenta como a cultura superior de todas, muito superior a todas do passado. Tá certo? Mas essa superioridade é baseada numa comparação. Por exemplo, se da ciência passada, visada por John Dee e outros, nós temos vários indícios bastante eloquentes. Se você pegar, por exemplo, né, o templo de Luxor, né, estudado por aquele arqueólogo polonês, Schwarz de Lubitsch, no livro Le Temple de l'Homme, um livro três volumes, um clássico, né? Você vê ali que os egípcios tinham uma ciência que ultrapassa até a nossa compreensão de hoje. Se você olhar várias construções antigas, você vê que eles tinham uma técnica que ultrapassa qualquer coisa que nós possamos conceber hoje em dia. Então, exemplo de uma ciência antiga altíssima e que foi perdida, nós temos. Agora, da ciência futura, o que nós temos? Não temos nada, temos apenas uma conjetura e uma esperança. Então, como é que essa ciência que não existe, tá certo, pode ser superior, tá certo, àquela que existiu e que está acima da nossa ciência atual? Como é possível uma coisa dessa? Você vê, toda a cultura moderna é baseada nesta coisa. Quer dizer, na alegação de uma superioridade que se desmente a si mesma. Não é isso? Também, não só a relação da ciência com o tempo é aí uma relação paradoxal e absurda, mas a relação dela com a liberdade de consciência. Porque se a ciência moderna é o ápice do conhecimento humano, tá certo? E quem quer que se ponha contra ela em qualquer aspecto é um marginal, um louco, não é isso? É alguém que deve ser expelido da comunidade humana. Então isso quer dizer que a liberdade da consciência individual fica abolida pela mesma cultura que a proclama. Ou seja, ninguém pode ter uma atitude crítica perante a cultura do presente. Ela é proibida. Quer dizer, essa cultura que afirma o valor supremo da consciência individual, no mesmo instante afirma o seu valor supremo, que não pode ser contestado pela consciência individual. Se você pensar bem, todos os dramas da modernidade estão contidos nisso aqui, todos eles derivam deste absurdo. Você vê aqui a presunção da classe acadêmica, científica, hoje é demencial, é realmente demente, se você olhar sobre esse aspecto. Quer dizer, se vocês são tão superiores assim, então, por favor, me expliquem a ciência egípcia, não é isso? Me expliquem esses inumeráveis templos da antiguidade, construídos com técnicas que nós não conseguimos nem mesmo compreender, quanto mais imitar, não é isso? Provem a sua superioridade em vez de apenas arrotá-la como uma presunção. Eles não podem fazer isso, tá certo? Ninguém pode se proclamar superior a um conhecimento que ele mesmo confessa que não entende. Se ele não entende, ele está inferior a esse conhecimento, não é isso? Então, o senso de inferioridade da cultura moderna é compensado por, vamos dizer, proclamações de superioridade absolutamente dementes. E isto é normal. E isto fez, justamente, da classe universitária a mais presunçosa e opressiva que já existiu no mundo. Não é isso? Eu sempre soube que era assim, mas eu não imaginava, quer dizer, a extensão do problema. Eu não imaginava assim a extensão da autoridade presuntiva da camada científica universitária moderna. Hoje eu vejo que é uma coisa totalmente demencial. Eu vejo pelo meu próprio exemplo, pelo que aconteceu comigo. Essa semana eu recebi, por exemplo, a cópia do trabalho universitário feito pelo senhor Mark Sedgwick, né? Que ele, assim, é o tradicionalismo no Brasil. Citou o tradicionalismo de Guénon e Chouan. Digo, ó, muito bem. Eu acho que todo mundo sabe que eu já várias vezes declarei que a minha obra filosófica começa a partir de 1985. Né, e que tudo que eu escrevi antes era um material jornalístico. 85. Depois de 85. Né? Ah, não, na verdade é a década seguinte, 90. A partir da nova era da Revolução Cultural, você tem razão. Ele disse que tudo que eu escrevi antes era material jornalístico, ele refletia etapas da minha do aprendizado, mas não tinha, vamos dizer, um sentido autoral. Não está dizendo, isto é a minha filosofia. Não é nada, eu nunca disse isso. Mas comecei a dizer a partir dos anos 93, 94, 95, né? E, ao longo do tempo, fui acumulando, mostrei aqui outro dia os 27 volumes, tá certo? E aí tem uma parte da minha filosofia, o essencial dela ainda está nas 500 e tantas aulas do COF. E esse senhor Mark Sedgwick, ele, a única coisa, tirando um ou dois artigos de jornal, ele cita o livro sobre o debate com o Dugin, né? Dois ou três artigos de jornal, e o resto é tudo coisa anterior, mas muito anterior. E ele acha que isso é o pensamento do Olavo de Carvalho. Quer dizer, outra coisa, ele não lê português, ele não tem acesso ao material de fonte primária. Quer dizer, você imagina o que seria se eu tentasse fazer um estudo sobre a filosofia do Alexandre Dugin. Eu não tenho domínio da língua russa, portanto, eu não tenho acesso à fonte primária. Tenho o direito de ter minha opinião a respeito, mas não é de apresentar um trabalho com pretensões universitárias a esse respeito. Isto não é possível. Isso é total desmoralização. E, no entanto, o cara faz esse trabalho, né, e o apresenta como se fosse uma coisa cientificamente respeitável. Ele não tem nada respeitável. Ele usa até como fonte o livro da Heloísa Carvalho, meu Deus do céu, que a própria mãe disse que é uma mentirosa compulsiva. A família inteira já desmoralizou o depoimento dela. O que mais quer? Né? Só que ele leva isso a sério porque interessa a ele. Então o que, que é esse seu Mark Sedgwick? É um farsante. Ele se finge de intelectual universitário, mas ele não tem nível para isto. Ele nem sabe o que é ser um intelectual universitário. Então, já é o terceiro que faz isso. O segundo foi o tal do Teitelbaum. Teitelbaum me foi apresentado pelo Bannon. E eu, por amabilidade com o Bannon, recebi o desgraçado aqui em casa. Ele veio, fez muito educado, fez umas perguntinhas. Depois saiu e escreveu um negócio horroroso contra mim, me classificando como fascista, na verdade. Porque para ele eu sou um tradicionalista e tradicionalismo é fascismo. Claro que já está totalmente errado, né? Quer dizer, você pode... O René Guénon, por exemplo, quer dizer, o representante mais típico do pensamento tradicionalista no século XX, era um muçulmano, era um agente islâmico, não um agente fascista, meu Deus do céu. Pensa bem, o que, que o fascismo italiano, por exemplo, tinha a ver com o Islã? Absolutamente nada. Mas, na verdade, o fascismo e o nazismo seriam vistos pelo Islã como pontas de lança do imperialismo ocidental, portanto, como inimigos básicos deles, né? Claro que pode haver, vamos dizer, analogias, semelhanças, às vezes, entre um regime islâmico e um regime fascista, mas são semelhanças superficiais. Por exemplo, não é porque dois regimes são autoritários que eles são a mesma coisa. Isso não faz o menor sentido, né? Então, mas essa confusão surge da ideia do quê? Surge da glorificação da cultura moderna, cultura que é científico-democrática. Hoje nós vemos que a ideia de que a ciência traria uma era de liberdade e democracia para o mundo é 100% falsa, porque a ciência custa dinheiro e ela serve a quem tem o dinheiro, em geral quem tem o dinheiro são ou financiadores megacapitalistas ou é o Estado, não tem mais ninguém, o povo não financia a ciência, ele é o povo que financia, mas a ciência não trabalha para ele, né? Financia com dinheiro que é extorquido através de impostos. Isso é imposto porque é imposto, né? Então, toma esse dinheiro do povo para financiar uma ciência, uma tecnologia que vão em seguida escravizá-lo, né? Hoje em dia, nós estamos vendo isso mais do que nunca com essa coisa dessa vacina obrigatória, com esse negócio do lockdown. Tudo isso aí, vamos dizer, é... do sistema totalitário imposto pela ciência e tecnologia moderna. Mas o prestígio de que associa a ciência à democracia ainda continua, pelo menos na boca dos seus representantes, tipo Sedgwick. E tudo que é contra isso é o quê? Fascismo. Portanto, é tradicionalismo e fascismo. Gente, estão vendo aonde que a coisa foi chegar? Eu peguei a lista... 1.151 trabalhos universitários a meu respeito. 1.151. Tem alguns que são favoráveis, simpáticos, etc., mas a maioria é contra. E o que eles citam como bibliografia? Nada. Daquele material que eu mostrei para vocês aqui do meu 27, nada disso é citado. São citados o quê? Expressões que se popularizaram na mídia popular. E isto passa a ser a fonte de trabalhos universitários, gente. Vê o ponto que nós chegamos. E esta gente é que está pretendendo mandar no mundo. Esta gente é que está impondo esse seu João Bidê como presidente dos Estados Unidos. Fazendo com quê? Com que o prestígio de certos personagens, como Bergoglio e outros, tenha mais poder nos Estados Unidos do que a Constituição americana. Quer dizer, evidentemente que é um blefe, tá certo? Isso aí já é fraude. É você proclamar o sujeito como presidente. Dizer, não, olha aqui, o Papa aprovou, o Netanyahu aprovou, o Macron aprovou. Né? E daí? Eles não são sequer eleitores americanos? Qual é a autoridade deles que eles têm? Nenhuma. Eles não têm autoridade, mas têm o quê? Presença. E essa presença pode inibir o povo e o povo desistir, vamos dizer, da sua constituição, das suas leis, para não contrariar, né, essa faixa de gente importante, VIP. Very important people. Hein? Quer dizer, é claro que isso é uma chantagem. Isso já é uma chantagem. E a mídia americana inteira é culpada dessa chantagem. Quer dizer, o roubo de votos é outro problema. Claro que houve roubo de votos, está mais do que provado. Cada vez o Juliano apresenta mais provas, não tem mais como negar, tá certo? Mas a mídia continua negando, ou seja, ela está apostando que o prestígio dela tem mais força do que a contagem dos votos. Está entendendo? Então, aquele negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, deixou de ser piada, virou realidade. Não importa se você está vendo que os votos foram falsificados. O New York Times diz que não são, então você tem que acreditar no New York Times. Agora, é claro que esta presunção da mídia popular, ela é um filhote, ela é uma criação da presunção científica moderna. É autoridade universitária. Foi a universidade que meteu essa concepção na cabeça dos jornalistas. Concepção de que eles não são informadores do povo, mas são agentes de transformação social. E o fato é que o pessoal conservador, liberal, tal, deixou essa coisa, chegou muito longe. Porque eles só se preocupam, quando eles falam em política, né, eles só entendem a atividade eleitoral e propagandística e nada mais. Então, por exemplo, a própria noção de guerra cultural, veja, para entrar na cabeça de empresários e deputados, um pinguinho de informação sobre guerra cultural foi um osso. Agora eles começam a entender que isso existe e que isso tem mais poder do que eleição. Não é isso? Você pode contrariar o resultado de uma eleição através de uma operação de guerra cultural. E eles estão tentando fazer isso. Claro, não estão conseguindo, porque foi mal feito. Né? No tempo do Obama foi muito melhor, eles capricharam muito mais. Então conseguiram impor com o presidente da República dos Estados Unidos um desconhecido com um documento falso. E inibiram as investigações a respeito. Inibiram como? Prestigiando o presidente. Todo mundo está paparicando e dizendo que ele é o presidente. Acabou, não se discute mais. Então é o quê? É o poder do prestígio, o poder da fama sobre a realidade das coisas. O que é isso aí? Esse cara está enlouquecendo a humanidade. Quer dizer, então, eu penso que eles se contentam em nomear um presidente. Não, eles têm planos de expelir da sociedade humana todo mundo que foi contra eles. Não é eu que estou dizendo isso, está declarado. Né? A líder do Antifa disse isso. Vamos fazer a lista dos que apoiaram o Trump e vamos expelir da sociedade humana. Veja, o desejo de poder dessa gente é ilimitado. E a partir da hora em que o movimento comunista se fundiu com o movimento globalista, ou seja, como se você dissesse o comunismo e o capitalismo deram-se as mãos, tá certo? Para criar o Império Mundial, isso a coisa ficou muito séria. Mas o que fazer com esses liberais e conservadores que cresceram, né, educados na base do livro do Albert J. Nock, Nosso Inimigo, o Estado? Né? Inteiro, só consegue encarar o perigo quando vê sob formato estatal. Mas hoje em dia nós vemos que os metacapitalistas são muito piores do que o Estado, muito mais perigosos e muito mais eficientes do que qualquer tirania estatal. E isso é o quê? Uma tirania o quê? Capitalista, evidentemente. Então não adianta você ficar contra o socialismo, meu filho, porque o socialismo é um nome, tá certo? Vamos dizer, uma fórmula ideológica que pode perfeitamente servir ao propósito contrário. Como, aliás, qualquer discurso ideológico, ele nunca vale por isso, é uma coisa importantíssima. Claro que ideologia existe e o discurso ideológico tem um certo peso, tá certo? Mas ele não tem força por si, ele depende de uma política que o torne operativo. Se o sujeito só prega a ideologia, mas não faz nada, a ideologia não tem perigo, mas a ideologia está sempre a serviço de uma ação política determinada. Tá certo? E nem sempre a ação política é coerente com o conteúdo da ideologia. Uma coisa pode ser usada, uma determinada concepção ideológica pode ser usada em favor de uma política que a contraria. E isso já foi usado muitas vezes. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o discurso nacionalista que esteve na origem do nazismo, aquilo que começa com um discurso nacionalista se torna como se torna o sustentáculo ideológico do Império Mundial, que acaba com tudo qualquer nacionalismo. O nacionalismo, a ideologia nacionalista, ela só pode ser expressa nos limites de uma nação, limites geográficos e históricos de uma nação. Não pode haver um nacionalismo de 10 nações juntas, não existe isso. Se junta 10 nações, não se trata mais de nacionalismo, trata-se de um império, trata-se de um imperialismo, onde os nacionalismos respectivos são abafados. Por exemplo, o que, que você acha que os nazistas, quando invadiram a Polônia, o que, que eles fizeram com o nacionalismo polonês? Mataram todos os seus representantes, é lógico. Então, eles não são nacionalistas. Você está entendendo? Quando um nacionalismo ultrapassa sua fronteira nacional e domina outras nações, ele não é mais nacionalismo, ele é exatamente o seu oposto. Ele é a supressão do nacionalismo. Isso acontece na história muitas vezes. Nesse, então, por exemplo, o Partido Comunista não se diz seu partido proletário, por natureza, mas na formação do Partido Comunista Americano, Stalin instruiu os membros desse partido para que esquecesse o proletariado, para que tentassem ganhar o quê? Bilionários e figuras de prestígio das artes, do cinema, da literatura, tá certo? Do teatro. O proletariado não tinha importância para eles. Por quê? Porque os Estados Unidos seria eminentemente o fornecedor de dinheiro para o movimento comunista internacional. E quem tem dinheiro? O proletariado? Não. E foi por isto mesmo que, quando veio o Solzhenitsyn fazer discurso nos Estados Unidos, ele disse: olha, os capitalistas aqui jamais nos ajudaram, quer dizer, os dissidentes soviéticos. Quem ajudou, nos ajudou, foi o proletariado americano. Então o proletariado americano estava contra o comunismo. Né? E os bilionários, etc., estavam trabalhando para o comunismo. A classe política, leia o livro da Diana West, American Betrayal, e você vai ver que você falar em infiltração comunista no governo americano é eufemismo, aquilo não era infiltração, era ocupação. Se você pegar, por exemplo, a CIA, a CIA está dominada pelos comunistas desde o início. Né? Por quê? Porque a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, então não podia falar mal dela. Então, quando pegaram o antigo OSS, Organização de Serviço Secreto, transformaram na CIA, já tinha ali pelo menos 70% de comunistas ali dentro. Agora, os mesmos comunistas usavam a CIA e faziam universalmente discurso contra a CIA, como se a CIA fosse o instrumento básico do imperialismo capitalista americano, quando é instrumento deles. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa que acredita que o conflito político pode ser resumido a um conflito de ideologias está muito enganado. E o que nega a importância das ideologias também está muito enganado. Por quê? Como explicou o próprio Karl Marx, desde o início existe um jogo dialético entre o discurso ideológico e a praxis. Não é uma coisa, a ideologia é essa e nós vamos agir em consonância. Não, não é assim. Isto é a concepção que eles chamam de antidialética. Eles chamam essa concepção de metafísica. Não é metafísica, mas eles chamam de metafísica. Você lê lá o livro Caio Prado Júnior, por exemplo, né? Notas introdutórias à lógica dialética, você vai ver que a dialética é o jogo dialético entre praxis e teoria, de teoria e praxis, né? E no mundo que eles chamam de metafísico, que é o mundo da ciência ocidental, ao contrário, a teoria é a mãe da prática. A prática tem que refletir a teoria. No mundo dialético, não. A prática pode ir contra a teoria pode ir contra a prática, e depois volta a ficar as duas boazinhas de novo. É assim que acontece a coisa muito... Veja, se você pensar bem, a sutileza da mente comunista ultrapassa a ciência ocidental de maneira formidável. O ocidental é bom em física, matemática, essas coisas, mas em ciência social e política eles não entendem nada, são infantes, são crianças. Por que eu digo que são crianças? Olha, gente, matemática e música são coisas para criança. Né? Um menino de 5 anos pode ser gênio matemático e pode ser gênio musical, mas ele não pode ser um gênio histórico, ele não pode ser um gênio filosófico, né? Ele não pode ser um gênio da literatura ficcional, ele não pode, porque ele não tem experiência humana. Então, o lugar onde predominam essas disciplinas como sendo o suprassumo do conhecimento humano, é um lugar onde as pessoas não crescem, elas não se desenvolvem, não chegam à maturidade intelectual nunca. Mas acham que sabem tudo, porque a cultura delas é científica. O que eu já vi de cara com formação científica ser totalmente infantil com relação à história, por exemplo, aquele sujeito que eu discuti uma vez que disse que na teoria do Newton tudo era tirado da experiência. Eu falei, tá bom, então me diga na experiência onde ele tirou a ideia do espaço absoluto e do tempo absoluto. Isso é o espaço sem coisas dentro e o tempo sem acontecimentos. Onde que ele encontrou isso na experiência? Me diga. O cara evidentemente não respondeu, mas ele não entendeu o sentido da minha pergunta. É? Ele continua argumentando uma outra clave. Então não dá para discutir com as pessoas porque não tem maturidade intelectual. Então é por isso que eu digo, eu desprezo pessoas que alegam como, vamos dizer, como base da sua formação intelectual a cultura científica. São burros. Claro que nem todos os cientistas são assim. Tem muita gente que não é. Né? Você pega o Dr. David Berlinski, ele tem cultura universal. É um cara que entende tudo praticamente. Quando você vê ali, eu fiquei maravilhado, por exemplo, com as memórias do Dr. Werner Heisenberg. Né? Eu li isso faz muito tempo. E você vê, ele quando tinha 14 anos, está na guerra, e ele se escondia na torre da igreja, no porão da igreja, para ele ficar estudando Platão, com 14 anos de idade. Falou, opa, isso aí é alguma coisa, né? Mas, infelizmente, os cientistas que são assim são muito poucos. Qualquer cientista que tem uma cultura geral suficiente, ele entende que não é que a ciência é limitada, a ciência é limitação. Né? Eu já expliquei isso para vocês. O estudo científico de qualquer coisa jamais examina fato concreto. Para a ciência não existe fato concreto, meu Deus do céu, só existe o conceito recortado segundo os métodos de investigação disponíveis. Então, nesse sentido, o Kant tinha razão, quer dizer, o método cria o seu objeto. Ele dizia isso, mas só que ele tinha razão, só que ele valorizava, ele achava que deve ser assim. Não, o método cria o seu objeto, infelizmente, então nós temos que compensá-lo com outros conhecimentos para que ele não chegue a criar o seu objeto. E quando ele cria o objeto, ele não esquecer que foi ele que criou. Ele não imaginar que esse objeto que ele criou é um objeto do mundo real exterior. Não é isso? Então, é claro, você pode pegar pessoas de formação científica que ao mesmo tempo tem uma compreensão filosófica até superior à minha. Né? Você pega aí o Dr. Wolfgang Schmidt, eu acho que não tem nenhum problema filosófico que ele não entenda melhor que eu. Não é isso? Eu que tenho a aprender com ele, não ele comigo. Né? Mas, em geral, as pessoas que se orgulham da sua formação científica, eles se orgulham porque eles não têm ideia da estupidez que eles estão entrando. Quer dizer, para uma coisinha assim que eles descobrem, tem outras mil que eles só estão falando besteira. E tiram conclusões filosoficamente, que pretendem ser filosoficamente válidas, de observações científicas limitadíssimas. Isso acontece o tempo todo, gente. Agora, isso piora muito quando a atividade intelectual é monopolizada pela instituição universitária. Porque a instituição universitária não visa a produzir conhecimento, ela visa a produzir carreira científica, gente. Qual é o assunto principal de qualquer investigação universitária? Verbas de pesquisa, evidentemente. Isso é o principal. Verbas de pesquisa e estrutura da carreira científica. O conhecimento tem pouco ou nada a ver com isso. Quer dizer, um sujeito que investigue a sua vida inteira, mas que não tem uma carreira universitária, ele não é respeitado. Por exemplo, na Romênia eu conheci um brasileiro chamado seu Ático Vilas Boas. Você lembra dele? O Ático era um sujeito que vivia no interior da Bahia. E ele, sei lá, porque ele tinha começado a estudar a língua romena, formou uma tremenda biblioteca romena, falava romeno de trás para dentro, podia dar aula de cultura romena o tempo todo. Claro que foi muito homenageado na Romênia. No Brasil foi algum dia? Não, porque ele não fez isso na universidade. Ele fez na casa dele. Então, tem na universidade alguém que possa competir com ele em conhecimento da cultura romena? Não, não tem. ele é o maior e o melhor, só que profissionalmente é um Zé Ninguém. Do mesmo modo, eu também sou profissionalmente um Zé Ninguém, porque eu não estou na universidade. Tá certo? Mas eu nunca quis estar lá. Nunca quis, porque eu sei o que é a universidade. Né? E, sinceramente, tenho horror dessa instituição. Então, tenho horror dessa instituição, como tenho horror das nossas forças armadas e da classe política e da classe jornalística. Tudo quanto é esse grupo coletivo, eu tenho horror disso. Porque, veja, o coletivo ele é oposto ao conhecimento por definição. Todo e qualquer avanço ou progresso do conhecimento é feito por indivíduos, nunca pelo coletivo, nunca. Você conhece alguma descoberta científica que foi coletiva? Hã? A coletividade descobriu primeiro e depois contou para o pesquisador isolado? Né? Isaac Newton, toda a Inglaterra sabia daquilo lá e foi contar para o Isaac Newton. Foi assim? Hã? É um negócio incrível, porra. Agora, quando você vê, vamos dizer, às vezes os próprios grandes cientistas são vítimas disso. Quer dizer, o que fizeram com a biografia do Isaac Newton é um negócio de uma força estupidificante tremenda, porque hoje você estudando o John Dee e vendo a evolução da ciência entre o John Dee e o Newton, você vê que toda aquela sucessão de investigações, descobertas, discussões, etc., visava a redescoberta da ciência mística antiga. Inclusive na cabeça do próprio Isaac Newton. Não interessa saber se ele estava certo ou errado em tudo. Interessa saber que, por exemplo, a parte que é celebrada pela academia moderna, que é a coisa da gravitação universal, era um pedacinho assim de uma imensa teoria, né, teológica, na verdade. E que fora dessa teoria da teologia não faz nem sentido, porque não se sabe do que está falando. Veja, as pessoas entendem tão pouco isso que elas acham que a gravitação explica alguma coisa. Quando o próprio Newton falou mil vezes, isso aqui não explica nada. Eu não estou usando isso para explicar nada, eu simplesmente medi e constatei que as coisas são assim. Ou seja, é a descrição matemática de um fenômeno natural, não uma explicação. Ele disse, quem escrever que eu ofereci isso como explicação, tá certo? É uma pessoa que não tem capacidade para discutir ciência. Porque deve você estar supondo que a matéria atrai a matéria, né, diretamente sem ter nada no meio, sem ter um outro elemento que esteja interferindo, e esse sim seria explicativo. Quer dizer, se a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa quadrada das distâncias, é porque tem algo que conecta uma coisa com a outra. Não é, a atração não é a força causal. Né? A atração é o que acontece, é o fato explicado e não a explicação. Depois que eu disse isso fica claro, mas vejam o número de pessoas que oferecem a gravidade como explicação. Ou seja, o que eles sabem da física de Newton? Nada. Por quê? Porque estudaram Newton nas apostilinhas da faculdade e não no livro do Newton. Hã? Quer dizer, eu conheço uma pessoa, de todas as pessoas que eu conheci no Brasil, eu conheço uma pessoa que leu o livro do Newton. É este que vos fala. Claro que eu tive uma dificuldade enorme, porque as partes, mas tecnicamente, matemática, foi um osso. Claro que eu tive que me ajudar a entender essas partes. Né? Mas entendeu que o Newton falou uma coisa assim, muito simples e absolutamente inegável. De fato, as coisas se passam assim, a matéria atrai a matéria, na razão direta das massas, na razão inversa quadrada das distâncias. Como é que ele sabia isso? Ele mediu, porra. É? E isso aí, então, vamos dizer, é considerado uma demonstração científica canônica. Quer dizer, provou que as coisas são assim e repetiram mil vezes o teste e continua dando certo. É? Mas isso não quer dizer que seja uma explicação, que seja uma causa. Né? E ele disse, eu nunca afirmei que isto é uma causa. Tem que ter um terceiro elemento que conecta as duas matérias e que este sim será a causa. Que elemento é esse? Não sei. E até hoje o pessoal também não sabe. Então, isso quer dizer, tiveram que sumir com 90% pelo menos dos trabalhos do Newton para dar a impressão de que esta investigação que ele fez sobre a gravitação era uma explicação causal, era uma grande teoria científica. Isso não é uma teoria científica, meu Deus do céu. Isso é a medição de um fato. Hã? Então, esse fato é verdadeiro, ele mediu certo. Né? Pelo menos na esfera macroscópica, na microscópica, na dimensão superiormente grande, talvez não seja, mas para o mundo macroscópico nós vivemos, as coisas se passam realmente assim. Então, isso quer dizer que criaram uma falsa glória em torno do Newton. Essa falsa glória serviu para sustentar o quê? A filosofia mecanicista, que foi, vamos dizer, colocada em circulação pelo Voltaire, no livro Elementos da Filosofia de Newton, que explicou o Newton tal como ele o entendia. Agora perguntei, o que Voltaire sabia de toda esta parte teológica da obra, teológica, alquímica da obra do Newton? Nada. Ele sabia simplesmente a continha que o Newton tinha feito e achou que aquilo era a filosofia de Newton. Isto foi a invenção do mecanicismo. O mecanicismo só espalhou estupidez pelo mundo. Daí um dia eu escrevi um artigo dizendo isso aí. Daí as pessoas dizem, ele está criticando o Newton. Em primeiro lugar, se fosse criticar o Newton, qual é o problema? Né? Newton é Deus, não pode se criticar. Né? E segundo, eu não estou falando contra ele, eu estou falando que o mecanicismo, estou falando contra o mecanicismo. Tá certo? O Newton é, em parte, culpado disso? Claro que é. Mas não 100% culpado. Não é isso? Eu acho que Newton morreu sem ter ideia do que iam fazer com a filosofia dele. Mas garanto para vocês que a lei da gravitação universal, para o próprio Newton, era um pedacinho quase insignificante da obra dele. O que ele queria mesmo é criar um novo cristianismo. Ele queria ser o fundador de uma nova religião, que é um cristianismo sem a trindade, um cristianismo reduzido à ideia da unidade absoluta, como o Islã. Eu não sei se ele se inspirou na metafísica islâmica para fazer isso. É bem possível, mas para saber tirar isso ali, precisaria investigar, né, as fontes do Newton, não apenas os textos do Newton, mas as fontes de onde ele tirou isso aí. Veja, a unidade absoluta é o nome mesmo da teoria do Mohiyeddin Ibn Arabi, que é o maior metafísico islâmico. Não é isso? E o que o Newton queria fazer era uma teologia cristã baseada na unidade absoluta. Ele estaria, então, contra o catolicismo e contra o protestantismo do mesmo jeito, porque os dois aceitam. Não tem protestantismo sem trindade, como não tem catolicismo sem trindade. Então, ele ia ficar entre dois fogos e ia levar pedrada por dois lados, né? Então esconderam tudo isso e celebraram o Newton da teoria da gravidade. Claro que isso é uma farsa histórica monstruosa. Só que quem sabe disso no Brasil? Ninguém. Então você fala, as pessoas acham que você está inventando. Quer dizer, veja, ninguém tem mais certeza das suas ideias do que o ignorante completo. É uma certeza inabalável, porque ele não é que ele desconhece, ele não consegue imaginar outra hipótese. Aquilo que disseram para ele é a verdade final e definitiva. Todo mundo na universidade concorda, portanto, não tem dúvida. É a autoridade do nosso coletivo, gente. Não é isso? Agora, onde quem predomina é o coletivo, que ciência você tem? Não tem nenhuma. Se você pensar bem, qual é a contribuição da universidade para a ciência universal? A quase totalidade das descobertas tecnológicas são pesquisa militar. Se fechasse todas as universidades, não ia fazer a menor falta. A universidade serve para dar emprego para uma multidão de jovens desocupados, incapazes, metidinhos. Porque se não tivesse universidade, eles iam trabalhar onde? Então, a universidade, o cinema, a televisão, show business, tudo isso é para canalizar socialmente os filhos da pequena burguesia que são criados pela própria educação. Quer dizer, a educação cria esses idiotas e em seguida tem que arrumar uma ocupação para eles, que só pode ser na universidade, no jornalismo, no show business. Porque senão ia fazer o quê? Ia mandar eles rachar pedra, plantar cana? Não pode. ou ia deixar que todos fossem para o banditismo? Eu acho que talvez fosse melhor. Se fossem todos traficantes de drogas, seria melhor, porque eles estão traficando drogas. Isso também é tráfico de drogas. Mas, então, um dia eu escrevi o seguinte: o maior problema do mundo, o maior problema do mundo é esta camada social criada pela educação e que a própria educação tem que absorver em seguida. Essa camada cresce cada vez mais, mais. E o poder dela está se tornando quase incontrolável. O que, que é a eleição do João Bidê? É obra dessa gente. O que, que é o Sleeping Giants? É obra dessa gente. Você está entendendo? Agora, esse negócio de Sleeping Giants, por mim, espanta que ninguém tenha percebido, né, que isto é uma máquina de constrangimento ilegal. No Código Penal Brasileiro está bem definido o crime de constrangimento ilegal. Eu não vi uma pessoa usar este termo a respeito do Sleeping Giants. Quer dizer, tem milhares de advogados, eles não perceberam que isso é constrangimento ilegal, não? Acho que não perceberam. É? Então fica, nós precisamos processar o Twitter para que ele revele os nomes. Não precisa processar Twitter nenhum, a Polícia Federal tem obrigação de investigar e revelar. Senão a Polícia Federal está sendo cúmplice do anonimato criminoso criado para quê? Para praticar constrangimento ilegal. Será que todo mundo ficou louco no país? Ninguém mais percebe, óbvio. Os caras criam uma organização para praticar constrangimento ilegal em massa. E ninguém sabe o que fazer contra. Como é possível isto? Chegou uma hora que parecia impossível reagir ao Sleeping Giants. Ele é invencível. Que invencível, basta uma investigaçãozinha da Polícia Federal, põe toda a série na cadeia e pronto, acabou. Não há dificuldade alguma. Mas a burrice, gente, se disseminou. A burrice é a coisa mais perigosa que existe no mundo. Porque todos os males começam da burrice. E a verdade é a seguinte, quanto mais burro um sujeito é, mais ele se imagina poderoso e onipotente. É normal isso aí. Bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Né? Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, várias perguntas interessantes. Marcos Herkenhoff pergunta: quando a ciência foi desviada do seu propósito e levada a ser um instrumento da nova ordem mundial? Eu acredito que isso foi a partir dos anos 60, mas o projeto veio de muito antes. Se você recuar um pouco na história, né, usando sobretudo esta fonte aqui, cadê o... Opa. Usando sobretudo esta fonte... A História Escondida, né? Jerry Doherty e Jim McGregor. Aqui estou usando a tradução francesa, mas existe uma edição americana. Mostra. Não mostrei aqui. Ó. Você vai ver que essa ideia já vem de muito antes, vem do fim do século XIX, né? Quando se forma essa organização secreta ou semi-secreta destinada a implantar no mundo... Vamos dizer, o poder absoluto da raça anglo-saxônica. Quer dizer, evidentemente é um projeto racista, se bem que nem todos que estavam metidos ali fossem anglo-saxões, tinha lá a família Rothschild estava metida nisso, etc. Mas era um projeto de dominação mundial bem, bem explícito, não é? Não é uma coisa assim, não é um modo de dizer, não é uma interpretação que a gente está fazendo. A coisa era declarada, né? Só que aos poucos... Só aos poucos isso veio aparecer, se tornando objeto de discussão. E, a partir dos anos 60, com a difusão das ideias da Escola de Frankfurt, essa operação se torna muito mais fácil, porque você consegue arrebanhar para a serviço dela praticamente toda a esquerda mundial. E quando você faz isso, você arrebanha também toda a classe universitária. Então, a partir daí, não tem como você parar a subversão da ciência. Vamos lá, Otávio Zanella. O senhor comentou várias vezes a frase do Guénon: a circulação das ideias obedece a leis universais e precisas. Bom, eu acho que isso aqui é verdade em substância, mas não em todos os casos determinados. E nem não creio que seja possível em toda a avaliação da circulação das ideias, você reconhecer a atuação dessas mesmas leis, não é certo? Uma coisa que tem que ser levada em conta, evidentemente, são os famosos ciclos planetários. Isso aí não tem como deixar de levar em conta, mas não quer dizer que seja uma explicação astrológica, né? Então, esse é um assunto que nós podemos abordar num outro curso, vai dar muito trabalho ainda, tá certo? Eu lembro a vocês, por exemplo, que toda a política petrolífera da Arábia Saudita, que chegou praticamente a governar o mundo usando esse instrumento, né, toda ela foi planejada por um astrólogo. O ministro do petróleo da Arábia Saudita era um astrólogo. O pessoal usa essas coisas, né? Os mesmos que riem disso são os caras que usam. Riem justamente para que menos pessoas se interessem por isso e menos cheguem, né, a descobrir algo a respeito. Você veja inúmeros consultores de investimento nos Estados Unidos que usavam o método astrológico. Houve também consultor meteorológico da estação de rádio, esqueci o nome da estação. Ele fazia todas as previsões dele baseadas em astrologia e assim por diante. Isso é um assunto muito complicado e no qual a quantidade de mentira que circula é absurda, absurda. A maior parte das mentiras são postas em circulação pelos próprios usuários dessa técnica. Fábio Beatrice, podemos entender o nacionalismo nazista como sendo baseado numa concepção racial e não geográfica? Com certeza. E na medida que era uma concepção racial, ela não tinha fronteiras nacionais definidas. Você veja que o nazismo considerava membros da nação alemã quaisquer populações germânicas que vivessem no exterior. A invasão da Tchecoslováquia foi justificada por isso. Tinha lá uma população germânica que os alemães diziam que estava sendo oprimida pela população local. Assim, podemos entender que aí está a distorção do conceito nacionalismo. Olha, na verdade, isso não é um nacionalismo. Eu já expliquei, acabei de explicar isso. Se havia um plano imperialista, então é evidente que a identidade nacional se desfaz. Você não pode esquecer que no eixo você tinha ali alemães, italianos, romenos e japoneses. Qual é a unidade? Não tem unidade nacional nem unidade racial. É um império, evidentemente. Então, o discurso nacionalista foi só assim, um gatilho para colocar a coisa em movimento. Né? Mas não é um nacionalismo de jeito nenhum. Diego William Sanchez, o senhor acredita que o clássico The Ideal Nationalism, de Hans Kohn, seria uma boa introdução ao estudo da formação do nacionalismo? Não sei, eu não li esse livro até hoje. Deveria ter lido já, mas não li ainda. Você me desculpa. Daniel Silva, o senhor poderia explicar qual a diferença do verdadeiro fascismo e do fascismo usado pela esquerda? Por que ele utiliza essa técnica de nos chamar de fascistas? É claro, porque os fascistas são eles. O próprio Winston Churchill diz, os fascistas do futuro se chamarão antifascistas. Por que que eles têm que fazer isso? Porque toda a política internacional comunista, depois da Segunda Guerra, foi inspirada numa concepção fascista, de que o agente da Revolução Internacional não é uma classe social, mas são nações. Não é o proletariado contra a burguesia, são nações proletárias contra nações burguesas. Esta ideia foi lançada em 1910 por teóricos fascistas que eu já comentei aqui, tá certo? E que ninguém mais lê hoje em dia, tá certo? Mas os historiadores leram, né? Então, toda a ideia do Stalin, terceiro mundismo, é uma concepção desse tipo. A concepção que orientou o Partido Comunista Brasileiro durante décadas era do que? A da Revolução Nacional. Tem que unir o proletariado com a burguesia nacional contra o imperialismo. O que é isso aí? É a estratégia fascista, meu Deus do céu. Então, para adotar essa estratégia, você tem que jogar sobre o outro rótulo de fascista, justamente para que as pessoas não entendam o que você está fazendo. Então, o Stalin modificou a estratégia do Partido Comunista e modificou com sucesso esta ideia, vamos dizer, da nação proletária contra nações proletárias contra o imperialismo, funcionou para cá, não funciona até hoje. Todas as Nações Unidas, a ONU, é baseada nisso, meu Deus do céu. Isso está acontecendo na nossa cara ainda. Filippo Ferrari Bicudo. No contexto da estupidificação matemática moderna, qual seria o lugar próprio do estudo quadrível na formação intelectual do homem maduro? Seria uma coisa importantíssima, porque, veja, a matemática, se ela é separada do seu aspecto simbólico, das suas relações com vamos dizer, a lógica, a dialética, a retórica, perde completamente o sentido. Agora, no tempo que vigorava o ensino do quadrinho, as pessoas tinham isso, tinham conhecimento disso de maneira muito clara. Se você olhar as concepções matemáticas do Mário Ferreira dos Santos ainda são baseadas nisso. Quer dizer, a matemática para ele não é só um negócio do número abstrato. Quer dizer, o número para ele é um conceito metafísico, né, certo? Não tem como você separar uma coisa do outro, né? Quer dizer, a matematização da natureza que se operou a partir da Renascença é a de uma matemática já rebaixada de nível. A respeito, Edmond Husserl escreveu coisas maravilhosas no livro A Crise das Ciências Europeias, né, em que uma matematização moderna ela substitui o universo real por entes matemáticos. Entes matemáticos concebidos como, vamos dizer, como coisas que só existem na nossa mente. Né? Vamos lá. Marcelo Aziz, o senhor conhece a afirmação de Daniel Stulin que aponta a existência de 6 projetos de poder global? Eu não concordo, é que são apenas 3 e hoje em dia eles já estão mais confusos do que estavam na primeira vez que eu os enunciei, que foi no debate com o... Aliás, antes do debate com o Dugin. Por quê? Porque a China penetrou no esquema ocidental. Penetrou e está quase dominando. Então eu já não sei mais se são 3 ou 2, né? 2. A partir da descoberta de Mauro Abrantes, podemos considerar que o general Golbery, em razão de seus atos concretos, pode ter sido colaborador de alguma agência de espionagem cubano, tcheco? Com certeza. Com certeza. Everaldo Luz. O senhor considera que existe evidência que mostra que os globalistas ocidentais perceberam que o globalismo chinês é, na verdade, um nacionalismo tipo maoísta e que, desta forma, venham a recuar ou a retardar a sua estratégia de demoníaca soberania dos Estados Unidos, que era vista como facilitadora da imposição do seu tipo de globalismo? Em outras palavras, eles precisam da soberania americana para impedir o avanço do globalismo chinês e preservar o seu projeto? Não creio que eles pensem assim. Eu acho que eles estão todos trabalhando para a China. Marcos Herkenhoff, com uma suposta vitória do Biden, qual seria o possível futuro da ciência como instrumento político? Não, não quero nem pensar nisso. Eu não acredito que a vitória do Biden exista. Ela pode ser imposta como fraude, evidentemente. Mas é um governo que já vai ser declarado fraudulento desde o seu primeiro dia. Então, pouco importa dizer, o que ele pretende fazer. Você vai governar contra a opinião da totalidade da população? Não é possível, né? Eu acho que o Biden, ele como pessoa, ele é inviável. O homem está com... É mal de Parkinson, gaga completamente, tá certo? Já metido em corrupção até a goela. Você tem todas essas provas coletadas contra o filho dele, esse cara viveu de propina a vida inteira. Quer dizer, ele pode sofrer impeachment em uma semana, se ele for eleito. Então, é melhor para ele não ser eleito, não. É melhor deixar o Trump mesmo. O Trump tem menos problema do que ele. Então, esse negócio, vamos ver a política do Biden. Então, olha, o homem não foi eleito. Ele não foi nomeado presidente por nenhuma agência oficial. O que está havendo é assim, é uma operação de propaganda destinada a sobrepor à Constituição e às leis dos Estados Unidos a pressão da opinião pública internacional, a pressão do beautiful people. Mas como fizeram no tempo do Obama. Só que no tempo do Obama não havia fraude eleitoral, havia uma fraude publicitária apenas. Quer dizer, venderam para o público um Obama que não existia. Não é isso? Então, é um cara, evidentemente, é um desconhecido com documentos falsos. Até hoje não se sabe direito quem é ele. Venderam isso e o pessoal comprou. Tá certo? Veja, na época, a pressão dessa opinião pública VIP foi suficiente para impedir que a questão dos documentos fosse investigada. Quer dizer, ela foi investigada, de fato, pelo xerife Arpaio, pelo Zulo, né? Mike Zulo. A conclusão, eu acho irrefutável. Eu li o relatório, eu vi 3 firmas de investigação disso, 2 americanas e 1 italiana, chegaram à conclusão, não, esses documentos são obviamente falsos. Daí entregava isso para ser deputado, senador, ninguém queria mexer. Ficaram todos com medo de mexer, porque vai ser um escândalo. Se a gente descobrir que é falso, né, isso vai desmoralizar o sistema. Então vamos deixar assim. É o negócio do filme... The Man Who Shot Liberty Valance, né? Se a lenda superou os fatos, então imprima-se a lenda. Foi assim. Mas não era fraude eleitoral desse tipo, era uma fraude publicitária, fraude jornalística apenas. Mas agora não, agora o negócio ficou grave, né? Você vê como é que você pode entregar a apuração de uma eleição americana para uma firma como o Smart Matic, meu Deus do céu, que é uma firma de origem venezuelana, né, criada para fazer fraude. Né. Não, não dá para aceitar uma coisa dessa. Quer dizer, eu acho que a fraude é incontestável. Né, e eu acho que a população americana ainda tem força para impor a sua vontade contra as elites. Roberto Cavalcante Coutinho Pires. O senhor chegou a publicar um suposto escrito chamado O Olho do Sol? Se sim, poderia explicar um pouco qual é o seu conteúdo? Bom, era um estudo sobre teoria do conhecimento, mas ele acabou ficando tão grande que eu fui publicando em pedaços separados. O livro do Descartes é isso, né? A Filosofia Sem Inverso também é isso. São pedaços que viraram livros independentes, né? Então. Gilcimar Júnior, dentro do quadro de criação do Império Global, com forças totalmente contrárias à razão, que não respeitam a estrutura da realidade e espalham a loucura, o que o estudante brasileiro pode fazer? Primeira coisa a fazer, nós temos que criar uma intelectualidade poderosa, quer dizer, de gente altamente capaz que desmoralize toda essa intelectualidade universitária que está mandando no pedaço. Universitária e jornalística. Nós temos que reduzir esse pessoal, mandar esse pessoal para a lata do lixo, que é onde eles têm que estar mesmo. Então, nós temos que fazer, temos que ocupar o espaço nas livrarias. Tem que ser que os nossos livros sejam lidos e respeitados. E os livros desse cara são simplesmente esquecidos porque não vale a pena mesmo. Nós temos que impor a verdadeira vida intelectual. Não é um problema de disputa de ideologia. É uma disputa contra o crime, gente. Porque sabe o que o pessoal faz? É crime. Quer dizer, o que esse Cedric fez é crime. Ele criou apenas uma difamação baseada numa documentação de 40 anos antes, que não reflete o meu pensamento de maneira alguma. Ele está declarando que não conhece o meu pensamento. Está inventando. Aliás, vou contar a história aqui. Ele confessa que ele não sabe, não entendeu bem a minha ruptura com a tarica do Shuon. Bom, ele tem o meu e-mail, poderia ter perguntado para mim. Mas ele prefere conjeturar à distância, levando em conta, né, testemunhos como esse da Heloísa e do outro Pedro Zambarda, né? Os Velascos. Quer dizer, é evidentemente apenas um difamador barato, mas quer manter uma posição de intelectual acadêmico respeitável. Ele associa, por exemplo, né? Eu digo, olha, eu fui discípulo do Shuon algum dia? Não. Aprendi algumas coisas com ele, sem dúvida. Fui membro da tarica dele por experiência, eu queria saber como é que era. E o que eu vi lá dentro era suficiente para ficar com nojo. Tá certo? E o Shuon aprontou tanto contra mim, que eu digo, eu acho que se eu matasse o Shuon, eu teria direito de fazer isso. Para vocês terem ideia de até que ponto eu era seguidor do cara. Nunca fui seguidor, também nunca quis escrever contra ele, por quê? Se eu fosse escrever contra os pensamentos dele, contra a teoria dele, teria que fazer um livro inteiro a respeito. E não valia a pena. Mas, agora, eu vou fazer o quê? Vou contar os podres dele? Te interessa para mim, para mais meia dúzia, não é isso? A coisa ali, evidentemente, terminou muito mal. Terminou assim, eu gozando da cara dele, coisa que nunca tinha acontecido, ele era respeitado como se fosse um santo, um deus, né? E eu o tornei objeto de chacota. Mas eu acho que foi pouca vingança. Eu deveria ter ido lá dar uns tapas na cara dele. Isso deveria ter feito. Porque agiu como um canalha, para cima de mim. Canalha mesmo, filho da puta. Né? Então, não tenho respeito nenhum por ele. Agora, aprendi alguma coisa no livro dele? Claro que aprendi. Isso não me faz discípulo dele de maneira alguma. Porque eu aprendi também no livro de Nietzsche, aprendi no livro de Karl Marx, aprendi até no livro do Cedric, né? Então, ter aprendido alguma coisa com um cara não faz de você discípulo dele, evidentemente. Mas ele associou a minha ruptura com a do Michel Valsan. Michel Valsan brigou com o Shuon porque Michel Valsan era guenoniano de estrita observância. Os guenonianos odeiam o Shuon por causa de uma discussão que houve entre o Shuon e o Guenon a respeito dos sacramentos da Igreja Católica, que o Shuon, considerava, com razão, considerava ser iniciáticos. E o Guenon dizia, não, são apenas ritos de iniciação, de agregação, serve para botar um sujeito na... que os ritos católicos, os sacramento católico tem uma força iniciática, isso foi declarado textualmente pelo Papa João Paulo II, quer dizer, não tem como discutir, é claro que são. Então, nesse sentido, o Schoen estava com razão. Agora, ele ter razão na discussão com o Schoen não o torna melhor. Continua sendo um filho da puta do mesmo jeito, um filho da puta discutindo com outro. Não é isso? Agora, ele faz de mim um discípulo, um representante do tradicionalismo. Bom, não, eu escrevi, aprendi coisas com o tradicionalismo e considero que ele tem razão num ponto ou no outro, e daí? Agora, hoje em dia, esses tipos formados pela universidade, quando leem algo, não se interessa saber se o que está dito ali é verdadeiro ou falso. Se interessa só saber a que grupo pertence. Né? Ele quer colocar, situar o cara dentro de uma corrente de influência. Porque é só isso que eles entendem. Pô. A verdade ou falsidade para eles é indiferente, só interessa o poder político, meu Deus do céu. Então ele quer me arregimentar numa corrente política para orientar os companheiros de ideologia dele o que devem fazer comigo. Ah, temos que combater esse Olavo porque ele está ligado com não sei o que, ele é um fascista. É isso só. Quer dizer, isso aí é a Assembleia do PT, gente. Esse homem vale tanto quanto um Boulos. Vale tanto quanto o Cagade. É isto. Ele escreve melhorzinho e escreve em inglês. E daí? Grande porcaria. Nunca fez uma obra que abordasse a verdade ou falsidade de alguma coisa. Só fofoca. Quem está ligado com quem, quem é amiguinho de quem, quem é inimigo de quem. É só isto. Você acha que isso é sério, porra? Hã? Bom, eu acho que é só, né? Então, espero que tenha servido para alguma coisa. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que não. Então é isso aí, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.